Começando esse You Have Ghost Podcast versão Pocket aqui, eu só passei pra dar uma, falar uma mensagem pra vocês aí de Natal. Eu sei que tem uma galera aí que não segue religião, alguma coisa assim, mas é uma data que a gente tem que desejar, então vamos desejar aqui pra todos vocês fãs da página e fãs do podcast, do blog, que curtem no Facebook e que apoiam a gente aí, que curtem as postagens, compartilha, vocês são demais, galera. Eu quero mandar um salve aí pra todo mundo aí, pro Raul, pro Messias, pro Átila, pro Ítalo, pro Gabriel, tem um monte de gente da página aí, pro Helder, pro Lucas, pra Elane, pro Luiz, tem um monte de gente aí, pro Matheus Vitor, tem uma puta galera aí que apoia o projeto e que curte a fanpage. Eu quero mandar um grande salve pra vocês, boas festas aí, fim de ano. Ainda vai sair a parte 2 do episódio dos covers, que vai ser o último episódio dessa temporada, e depois a gente volta com a segunda temporada do podcast. Eu só queria falar nesse pocket também sobre a paródia que saiu, que fez o maior rebuliço, a maior bagunça, né, entre os fãs, que alguns xingaram muito, outros acharam engraçado, que foi a paródia que saiu aí no YouTube, Rei o Santa, a paródia de Zero, feita aí pelo Wagner, como podemos dizer? Wagner Bros. Pelo Wagner Bros, o canal aí fez uma versão. Na minha opinião, eu achei muito engraçado. Eu não sei se eu tô ficando velho ou o que, que eu não tenho mais paciência pra ficar xingando ou pra entrar na página e falar que eu fiquei ofendido. Pelo contrário, eu fiquei feliz, porque eu sei que agora nossa banda alcançou outras pessoas que talvez nem conhecessem ou nem gostassem da banda, a ponto de ser parodiada. Não odiada como ela estava sendo, ela foi parodiada, como outros grandes nomes e grandes ícones da cultura pop, da mídia em geral, foram. Entendeu? Então a nossa banda alcançou esse status. Eu achei muito engraçado. Não gostei daquela parte que na original eles falam o nome dos demônios, mas que na versão deles eu não gostei muito. Mas o resto, a letra eu achei muito engraçado, e contando a história do Papai Noel. E tem a parte que ele fala que ele pediu, que ele quer ganhar um iPod ou um Volkswagen. Eu achei muito engraçado, velho. E se você ficou bravo, não perca seu tempo xingando ou dando audiência. Faça o contrário, vá dar atenção para a banda. Não gostou, simplesmente esqueça e apague. Eu respeito quem ficou bravo, a opinião, né, de quem gosta muito, como eu vi algumas pessoas dizendo, é um hino e tal, mas tudo bem. Mas eu achei engraçadíssimo. E eu vou tocar ela pra vocês aqui. Vou postar o vídeo também que tem com a letra junto lá no blog. Vou colocar pra vocês verem também. E é isso, galera, muito obrigado, um Feliz Natal pra todos vocês, essas novas amizades que eu fiz por causa da banda e do projeto, muito obrigado, e logo logo a gente tá de volta com o programa número 11, pra fechar a temporada aí com tudo, e é isso aí, galera, eu vou falar até 2015, porque tem um programa ainda, né, galera, vou deixar vocês aí com o Rei ou Santa. Então se você é uma daquelas pessoas que não gostou da paródia, simplesmente pare por aqui e fique apenas com o que eu disse, não escute a música pra não xingar. Mas se você gostou ou tá curioso pra ver, a partir daqui você deixa rolar o som que vai tocar pra vocês aí. Rei o Santa, a paródia de Zero. Muito engraçado, velho. Valeu, galera! On Dasher, on Dancer, on Vixen, on Comedan, Cupidan, on Blitzen. Volkswagen or brand new.